Passar o 060, retorno pequeno, seja à direita. Confirme a proa e quantas milhas o senhor irá manter de fim. E proa 225, por mais 10 milhas. 20 após desvio, direto Duna, desce para 2 mil pés, ao desvio no 095. Após estabilizado. E 2015, após desvio, voa Duna, o governo 4 está estabilizado. Estabilizado, Gol 643. Gol no 643, complete final do procedimento TLS, eu me torno na frequência 118.95. 18.1, Gol 643. 118.95. 195. Boa noite, Azete 5899, chegando agora 230. F5899, boa noite, chegada a Mari, desce para nível de voo 050. Mantém o perfil de chegada, o F5899. F5899, autorizado direto e TAP. Autorizado direto e TAP, F5899, autorizado direto e TAP. Domingo 3, bem-vindo, Sola 59, direita na escuta, Alfa, reporte, antes da Juliette. Ok, na sua escuta, Alfa, reporte, antes da Juliette, Domingo 4. Já aprovado, pronto, cópia. 370, rota alto 010, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, Zipar, subida Puca, transição Zipar, 5554, código transponder, controle opera 120.8. 805. No 643, ingresso a Juliette, portão 3. Portão 3, no 643. 206, entrou sua companhia finalizando o estacionamento no 3, após o mesmo, tá livre, deixa em taxa. Salvador, tá 3152. Salvador Maceió, nível de voo 330 já aprovado. Pronto, cópia. Atlântico, tem uma solução antecipada a sede prevista, entendeu? Afirmativa, Puca. Puca, Jamo, transição Caju. Puca, Jamo? Isso, Puca, Jamo, transição Caju. Afirmativa, mas eu não tinha chamado o protocolo, obrigado, hein? Gente. Para nível de voo 050. Web 5899, desce para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado final do procedimento LS, é reporte estabilizado. 2000, desce para 2000, ajuste na 095, reporta no final de LS, está autorizado, é 5899. Good evening, as we're 4062 with you, student information, travel. Azul 4062, might arrive at descent 3,000 feet, TNH 1015. Computer 71015, descending 3,000 feet, might arrival 4062. Again, Azul 4062. Request speed restriction clearance for 4062 position mighty in top. Azul 4062, clear restriction on Itape, descend 3,000 feet. Clear restrictions in Mari and Itape for 4062, descending 3,000 feet. Costa direita, reporte pronto, ponto de espera, 1015 ajuste. São 3891, reduz a velocidade para 2509. Linha de decolar, imediato 105, vento 020 graus com 3 nós. Web 75899 estabilizado no ILS. Web 5899, completo final do procedimento ILS, emitor na frequência 1895. Completo ILS, emitor 1895, Web 750 andadas, boa. São Bravo, autorização de tráfego, Mateo. Um minuto, agora para autorização, 352. Aguardando, 352. Tá bravo, ILS baixado, secado, travado, visual, boa noite, torre, Web 750 na base. 299, fim do tráfego, continua a aproximação e informarei pista livre. Continua com a aproximação, Web 750 na base, aguardando pista livre. Autorizado, vento 030 graus com 3 mais. E aí, tio, é 0,59 autorizado. 905 da cola, 12, controle em 20.8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Clear ILS final process 7. Altimeter setting 1015, clear descending 2000 feet in clear for ILS 1004062. Gol no 805, boa noite, contato radar, saída PUCA, sube e manter nível de voo 370. A PUCA sobe o 370, gol no 805. Trip 5344, retoração para sequenciamento, voz direto e TAP. Direto e TAP, 5344. Desça para 4000 pés, ajuste no 095. voo no 896? Tá 31952, pronto a quadra. Maceió 330, rota 358, decola 90, curva esquerda, subida Pucajama.